Essa é sucesso. Vem com Miquéias Almeida. Me adota, coração. Olha, agora que eu me conformei, você volta. Diz que seu desespero fez bater na minha porta. Entra, senta no sofá da sala que você deitava. É nele que a gente dormia com a TV ligada. Não sei o que veio fazer, pra mim não importa. Não venha pedir pra esquecer e jogou fora. Você me trocou por alguém pior que eu. Trocou meu amor por alguém que é infiel. Sua vez de sofrer não valeu me perder. Parabéns pra você. Você me trocou por alguém. O site oficial do Arrocha. Entra, senta no sofá da sala que você deitava. É nele que a gente dormia com a TV ligada. Não sei o que veio fazer, pra mim não importa. Não venha pedir pra esquecer e jogou fora.